mas tento esquecer. Me vem lembrança dos seus beijos. Quanto mais quero esquecer, seu corpo é o que eu mais desejo. Fosse acontecer comigo, fiquei sozinho na solidão e com o meu peito ferido. Nunca mais vou pensar em você, não vou chorar, vou tentar esquecer. Te amei demais e entreguei a paixão. O meu coração eu não vou mais insistir. Ela mentiu pra mim. Não quero mais. Mas tento esquecer, me vem lembrança dos seus beijos. Quanto mais quero esquecer, seu corpo é o que eu mais desejo. Nunca mais vou pensar. Amei demais e entreguei a paixão. O meu coração eu não vou mais insistir. Ela mentiu pra mim. Não quero.